André Cidês, o Mural de Ibicoara. 500 boas horas, sem direito a beijo na boca, rapidinho e depois vai embora. Mas olha só que história, que eu lembrava o ex dela e usava o perfume que ela adora. A química rolou e ela foi se entregando. Foi quando percebi que ela fazia amor chorando. Me beijou na boca de olhos fechados, peito no meu peito, passo do horário. Propiciou nada, amor, não se envolver. Fez amor comigo e não cobrou cachê. Me beijou na boca de olhos fechados, peito no meu peito, passo do horário. Propiciou nada, amor, deixou se envolver. Fez amor comigo e não cobrou cachê. Não cobrou cachê. Canta assim, homem. A química rolou e ela foi se entregando. Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando. Me beijou na boca de olhos fechados, peito no meu peito, passo do horário. Profissional do amor, deixou se envolver. Fez amor comigo e não cobrou cachê. De olhos fechados, passo do horário. Profissional do amor, bandida ela. Fez amor comigo e não cobrou cachê. E me beijou na boca de olhos fechados, passo do horário. Profissional do amor, e não cobrou cachê. Não cobrou cachê. Fez amor comigo e não cobrou cachê. Essa giradinha não vou não.